música te ha hecho. Creo en otras coplas, aunque tantos tontos soplan. Mi tropa lirical, su misión jamás aporta. Escuchas y soportas tanta perta que en rimas se juntan. Archivos adjuntan para desvelar este espectáculo espectacular. Pantalla artificial, superficialidad, por doquier en mi ciudad. Capacidad mental a la hora de desenmascarar tanta pintura artificial. Ya no te pintes de más, sé quién eres, saca ya ya. Te sobran tallas y medallas, saca ya, faltan callar las fábulas que hablas. No pongas tu cara, soy metralla para escupir. Si la paz es sabiduría en el beat, esculpir este tema y borraré del mapa tu mejor puesta en escena. Esculpir este tema y borraré del mapa tu mejor puesta en escena. Mi letra dirigida para gente entendida, con mi fisonomía pensativa, persuasiva, auditiva, aditiva. Rima particular, unificarán solidaridad. A minha vale o quanto me valorizas. Nada vale a tua vida, a minha é só ninharia. Tu não vales um tostão, não vales a merda que pisas. A ignorância cega-te e nem te importas. Que a árvore da vida seja transformada em notas. E em notas que a natureza se revolta. E que o dinheiro tem valor numa humanidade morta. Ricos exploram pobres, pobres roubam pobres. Quando a morte pedir-te a vida, nem o dinheiro que te acolhe. Compraram-te a consciência, a liberdade que desejas. Vê que te dízimo a dízimo, enriquece as igrejas. Então, oh astronauta, por que é que não me levaste contigo? Daqui a gente tá farta. Oh astronauta, manda só uma nave para me tirar dessa poluição abstrata. A gente vê o filme Realizador Oculto. Prenderam o assassino 2 dias depois tá solto. Como é que fica o corpo do mano que foi morto? Pois noto, pois noto, pois noto. Yeah, vivemos da TV, só eles têm o comando. Desafias para viver, pois eles têm o comando. A sorte bate a porta, meu povo tá esperando. Revoltado dessa merda, diz-me aí, até quando? Vossa água envenenada transformou-se em vitamina. Paz para Angola toda, Brasil e Argentina. Essas nuvens negras dizem que a tempestade se aproxima. Será que ela é maior que a tempestade que assola minha sina? Vermelho corre, pobre ninguém socorre. Deixa que morre, talvez com sorte. Por isso aqui não resolve, toma porra. Eles vivem com medo, a todo momento eu vejo. Rico, branco, pobre, preto, todos sofrem, morrem do mesmo jeito. Ninguém vai ouvir meu silêncio, só que eu não acabo oxigênio. Sou um gênio, carreiro, vivi, aprendi no beijo. Pra escola não ensinar direito, que a respeito eu fico atento. Lendo eu penso mais, mas eu fico lendo quando escrevo. Quando chegar a hora, filha da puta vai achar foda. Pô, isso incomoda, Argentina, Rio Grande do Sul, Angola. Se for guerra já era, não demora, a gente degola. MC de seda que só enrola. Brasil, gringo só conhece bunda puta que rebola. Eu quero fugir, sair daqui e ir embora. Pra dar dinheiro só vendendo droga. Vou fazer que nem político rouba. Viciado em crack, pede esmola. O rico não é culpado, é do guri, faltou escola. E foi na ideia errada de um colega noia. Mano, odeio palavrão, mas a vida é foda. Olha agora, vejo o que sobra na tua quebrada. A gente é só ensinada, televisão ligada. Mente culpada com tanta palhaçada. Minha música é minha arma, meu caderno é minha bala. Estraçada, derruba canalha, toma na cara. É menos engraçada, agora não acha? Foda-se.